Já, acho que precisa confirmar autorizado. Agora chegar a cara. Chat, e se mantém agora 50? 3104. 050. Ouro 008 atingir, mantenha 3010. Aguarde o vetor para interceptar o localizador. Mantém 3000 pés aguardando o vetor para interceptar o localizador 2008. Decolagem autorizada, cabeceira 28, vento 200 graus e 109. Está iniciando na 28 com 884. Torre Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto de espera no 0, pronto. 104065, mantém ponto de espera. Depois de espera, com a carga. Sempre essa identificação desse mantendo de 0050 para fazer a chegada de pitch. Estabilizado 2, passareiro 282233. Todo 233, complete a aproximação LF, chama a torre Salvador, é 198 decimal lá do centro. Salvador, 1195, 2233. Controle Salvador, voo 1620, cruza 120 para 1110. É 2008, para o localizador, curva esquerda para o 220, chama estabilizado. 2233. Boa tarde, ataque visual com campo, ajuste na 0 e na 2. Colorado visual 1 na 0, na 2, 2233. Bom, 1984, decolado aos 28, chame controle Salvador agora em 1919, decimal 80. 1980, grava 1884. Mantém Salvador 10 no 2, gol 1620. 3000 com 1012, gol. Controle de passagem, vou prometida. 4462, preparo o nível de voo 050. 050, passagem, controle Salvador, gol 884, decolou Aron. 884, contato radar, decolagem, surfa e mantém 230. Saída Aron. Mantém Aron, mantém 2500 ainda na proa. Afirmo. Mike Bravo, 2500, direita, Aron. Controle aqui, 4492, confirma, nível 050, não sei bem. Correto. Graças. T567, chama o centro Recife, eu sou com as suas... 260, alterna 288. 260, confirma? 288. Obrigado. Mas a valor pode ser 370? Está livre, informe estabilizado no localizador. 208. Volta lá, 08. 200 graus, 149. 200, 149. 7 livre, pouso 2233. Após Farol, prossegue o Farol. Chegada da área, percepta em Dael, dissipa 050. Chame o controle do Salvador, frequência 1119, do sinal 351. 620-1935 agora, vou. 2008, estabilizado. 2008, contato de aproximação ele se isolou e chama o controle do Salvador 1118, do sinal 95. Completando a torre 1895, boa, 2008. Para 2.510. Vou meia 2.0. Após 3.62, vou 3.63. 620, vai fazer o Zulu mesmo, sem problema. Sim, quando descer para 2010, informe estabilizado. Tomará gol. Contele azul 4462, confirme nosso número 14. 03 na aproximação. 4462 é o 03 para aproximação do Salvador. Ah, tá ok. Tá revisando o 07 4462. 2008, avistando? Avistando. Ok. Estou todo autorizado, vento 190 graus, 139. Olha, depois 28, bom, 2008. Mantenha no nível 110, 30, chegar da cara. 0250, passando agora a bomba. Nativo 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 02, está livre LS, forma estabilizada. 2010, 1012, reportando a estabilidade final do LS, Lupe, 2023, 4462. Você poderia confirmar quando está na pista também? Informa o teto em torno de 1000 pés, visibilidade de 4000 metros, chuva leve sobre o campo, pista escorregadia. Legal, obrigado pela informação. Informação estabilizada de elétrico, do 4462. Polo 884, chame o centro Recife, as frequências 2685, alternativa 125, decimal 45. 2685, alternativa 2545, outro gráfico do 884. Não, é 3-2-0, possível. Chegada Karen, após coral, frio de ideal. Vicente, acabou passando a Delta, vou deixar 0-2 para a próxima que quiser. Ok, gente. Azul 4-0-6-5, autorizado a linha e manter, cabeceira 2-8. A Série corrigindo o Stank 04. 04, vai ser possível. Pela cor de Mamba. De Mamba, Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. Posição Mamba, Mike, Oscar, November, Bravo, Alfa. Redução 1809, 4462. Sim, 1809, redução 4462. Vai seguir um 737 da Gol, 12 milhas à sua frente. Sim, no mesmo do Piquet, eu vou seguir 737-44-462. Gol no 620. Complete o LS, chama a torre, frequência 11895. 1895. E só rodou o gol no 620, estabilizado em LS. Com... Gol no 620, continue a aproximação, aguardando instruções para pouso. Passa visual, ajuste no 0 no 2, chove sobre o campo, chuva leve. Afirmativo, pode dar visual ao gol. Vou direto à posição da E. Uma 9, 8. boa tarde, Azul. É, 406, passando agora. Azul 4065, contato Radar Under Collagen. Suba e mantém o nível de voo 100, CDBR. CDBR 1, mantém livre, pouso na cabeceira 28, voo. Azul 44, medalha de tamanho autorizado. 3835, reautorizado, nível de voo 040. 040, na 326, desça e mantém o nível de voo 120. 120, de acordo com a instrução gravada para o 4065, vai manter 2500, pode curvar a esquerda agora ou manter 2500 ainda mantendo para o outro? Eu vou curvar a esquerda, porém restrito a nível de voo 100, azul 4065. Você já mais 5 o controle? Eu 35, chama o controle do Salvador 119, decimal 35. 1139, 320 no Salvador 40, libera para a próxima esquerda, via Charles. Mantenha a posição e chama o 219. Corrijo, número 219. Libera e mantém a posição e chama o 4, 2, 3, 5. Qual a velocidade indicada do 3, 8, 3, 5? Do 4, 4, 9, 2, complete a aproximação, chama a torre em 1, 1, 8, 2, 1, 9, 5. 18, 9, 5, faz o 4, 4, 6, 2. Boa tarde. Zero. Gente, mantém a 0, 5, 0. 3192, desça e mantenha nível de voo 060. 060 agora. Desce 35, confirme de cada. Amaneto 2309, tá 3235. 7. Matinho, tudo de tráfego agora, posição de 1 hora, 22 milhas, como Nordeste, cruzando 150, descida para 120, tráfego adicional, 2 para 3 horas, cruzando 200, descida para 130, respectivamente 23319 e Alfa Tango 72. 2715, redução de velocidade para 2209. 2209, Azul 2715. Azul 4462, não escuta da torre? Não, se escuta, é, agora 3 milhas, Azul 4462. Gente, Azul 4462 avistado, pouso autorizado, captura 28, vento 200 graus, 089. Pouso autorizado, pista 28, Azul 4462. Azul 2, chame o controle de Salvador, ano 9, do sinal 35. Boa tarde, 3192. 3192, continua descida para 2010, position 012, inicia redução de velocidade para 1909. Reduzindo 190-2000. Pode atingir e mantém. Chega mais 120-326. Operação para o sequenciamento de tráfego, curve a... Mantém a pressão 0,70, por mais 0,50. Isso, a 0,50. Isso mantém a 3 mil pés, 0,50, descendo para 3 mil, no prazo. Azul 4065, suba sem gestão da 320, livre tráfego. Aguarde, suba a emissão da 320, 4065. Chame a minha 326, desça e mantenha o nível de voo 060. 060 na 326. 4462, no solo aos 44, libera a esquerda, via Charlie, chamou 21-19. Vai à esquerda, Charlie 219, obrigado, bom trabalho. Cinco, chame o centro de Recife em 251, na alterna 28, décima 8. Chama agora, na 3235. O Platio Elias, chame a torre, frequência 198, décima 95, 3835. 3895, na 3835, boa. Azul 2715, desça para o 050. 050, Azul 2715. Como mal, prossiga. Aguarde, mantenha o controle autorizado e fone através de Salvador. Bomba 19. Até a Agulha 577, agora para novas instruções. Bomba 19. Correto. Aqui de 3000, 060, 3663.

1, 2, 1, 2, 3, 9. 6, 6, identificação. Autorizado a chegada e pitch, chamando o ponto da descida. Meia desça para 2000 pés, curva esquerda, vai na proa 320, informe estabilizado. 320, informe estabilizado. O tráfego vai entrar na sua posição 12 horas, 10 milhas, está na localizadora. Prossiga. Fechando o controle, 119 do sinal 35. 1935, obrigado, bom trabalho. Número 4, copiou? Estou copiando. 004. Esquerda para o norte, limite ao lock. Desça para 2000 pés, deixa no 02. Qual a sua velocidade no momento? Esquerda para o norte. Descendo para 2000, está mantendo 170. Eu te mantenho 170 e aguarde para a redução, ok? Afirma, bom, está mantendo. Controle Salvador, boa tarde, azul 2705. Azul 2705, velocidade indicada. 200, conforme solicitado. Reduza para 1970 mais, você é o número 5 no ILS, tráfego que precede 8 milhas e meia à frente. Ciente, reduzindo para 1970, mantendo a 306. Ativo, o limite nessa prova vai ser radial 105 do VR de Salvador, em redução até 170 mais. Desça para 2000 pés, ajuste 102 permanece. 102, 2000, 105, radial de Salvador, azul 2715. Localizador 2000 no localizador tráfego que precede. Ah, 8 milhas e meia à sua frente. Complete LS, chama a torre, número 8, decimal 95, 6326. Não tem nada. Cênico 04, Esquerda proa 305, forma estabilizado. Esquerda 305, vamos lá com estabilizado, Félix. Xenia 326, ciente, continua a aproximação, aguardando instruções para o povo, ajuste na 012. Tu mantém a velocidade até 5 milhas da cabeceira? Possível. Vai lá. Os Uber 715 tráfego na sua posição 10 horas, 8 milhas da guarida do turno para ele. Ciente do tráfego, vai dando vetores, as Uber 715. 319, Delta, Sol, 53, liberou, chamando a 219. Chamando a 219, 53, 19. Tentando estruturar essa conexão até os órgãos do GPS. Aguarde, mantém escuro. Zap, capiceira 28, Ventuno, 90 graus, 13 mais. Correia esquerda na proa 350, limitado pelo lote. Esquerda 350, limite ao lote, 275. Correia, Félix 04. Correia. Sabe que a partir da oitava milha vai ter que fazer a redução. Está, critério comandante, chama a torre Salvador, frequência 11895. 8-5, a torre, Félix 04. Azul 275, complete curva esquerda, vou na proa 3.5 em forma estabilizada. O tráfego precede 10 milhas à frente. 7, 10 milhas à frente, 3.5 é a proa, repare estabilizado. 5.5, super Sanche Sol, é nível 3.2.0. 3.2.0, sem restrição, está 3.1.5. 4.2 milhas. Fênix 04, continua a aproximação, número 2 para o pouso, aguardando a pista livre, ajuste no 0 no 2. Aguardando a pista livre, Fênix 04. Cali. Arturo no meio, ideal. Arturo no meio, desça e mantenha o 050. 050, passou. Arturo 5 foi autorizado para 2000. Ah, afirma, 2000 prosseguindo, 2705. Para ponte, o reporte foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi localizador aguardando o grande 15 milhas agora, o azul 275. Tio, temos na S10 milhas, a sua frente de tráfego que prefere. Está autorizado chamar a Torre Salvador, a frequência 118.95, azul 2795. 1895, obrigado, controle, bom trabalho. Bom. Salvador, muito boa tarde, azul 2795. Fênix 04, autorizado pouso, cabeceira 28, vento 190 graus, 139. Autorizado pouso, Fênix 04. Azul 2795, continue em aproximação, aguardando instruções para o pouso, ajuste no 012. 71012, aguardando pista livre. Delta Foxy, taxi via runway 17, report to Jonathan Reddy, to shore 017. Zona 55, chame agora o centro Recife, frequência 251, alterna 128, de São 3. 25, lá 23, obrigado. 19, foi direto coral. 19, direto coral. Fênix 04, no solo 59, libere a direita, via Taxi Fei Hotel, chama, se considera, estaciona a frequência livre. Viva a direita, Taxi Fei Hotel, Fênix 04. Fazer o 6918, deixa se manter o nível de voo 040. Ao estacionar a frequência livre. Frequência livre estacionada, 04, obrigado. Azul 2795, pouso autorizado, cabeceira 28, vento 190 graus, 129. 7, pouso autorizado, cabeceira 28. Espera, vou te pro táxi, Brás Brás. Avistou baixado e travado 2795. Ciente, foi autorizado, cabeceira 28, 200 graus e 909, azul. Ciente, autorizado 28. de OTG, mantém a postura no mesmo. Mantém a 050, pastura no mesmo. Mantendo. Papá, bravo, bravo, Sierra, na escuta, tá tudo bem? Tanguesso, Delta, Foxtrot. Cleveland for takeoff, runway 17. Wind 190 degrees, 11 knots. Cleveland, 715, sola 03, evite ataque sui eco. Libere à esquerda antes da alfa, chame solo, 121 decimal 9. Gente, vamos levar na Delta, solo 121 decimal 9, azul 2715. Granada no 8, desça para 2.000 pés, o ajuste é no 012. Após CAR e autorizado usar, o chão estabilizado. Ok, para 2.000 pés no 012, após CAR e usar, autorizado direto, o azul 699. Negativo. Eco Delta Foxtrot, Airborne S04, Departure Control 119.8. 119.8, Eco Delta Fox. I don't define the data, Papa Franco, Eco Delta Fox, now 602.040. Atene Eco Delta Fox, we do contact the Fox Club, maintain set level 040, perform an onboard departure. Okay, so, may we climb to 2,500 and proceed direct Sierra Delta Lima Oscar under visual condition? Climb to 2,500 feet, expect journey path applied to hold. Okay, understood, I will climb to 2,700 and perform ABO or direct our destination? Flight plan change now 1805, climb to 2500 feet, direct Sierra Delta Lima Oscar, maintain visual conditions, Echo Delta Fox. Okay, up to 2500 and direct our destination, Echo Delta Fox, thank you. Postura na meia, chame o controle 119, sinal 35. Controle de não prender, ficou boa. Pastor 2789, essa notificação autorizada a chegada. Repito, chame no ponto de ordem de fida. Pessoal, localizador. 7 Pastor, 16, desce para 3 mil pés. Normativo, esquerda para o 185, limitado pelo lock. Esquerda 185, limitado pelo lock, Pastor. E mais 10, 0, 5, 0. Agora ela meia lado 8 por antes da posição consciente. É, precisamos aqui o fly by, não fly over. estabilizado o procedimento? Merda. Eu tô errado, tô em forma estabilizada. É, esperando, né? Autorizado ingresso na ponte alinhada e ponto cabeceira 35. Canal 3 Verde passou no meio, não visual, desce pra 2000, aguardando o último vetor. Meia, direita pro 250, informe estabilizado. Direita 250, reportará estabilizado, pastor no meia. Estabilizado, azul 698. Azul 698, complete olhando, assistindo a torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 2895, obrigado, até já. Autorizado até 2000, confirme. 7, pastor, tô dizendo, até o 2000. 7. Bravo, Bravo, Sierra, aguarde para a decolagem. Tráfego que o precede 8 milhas à frente. Autorizado ILS, autorizado também chamar a Torre Salvador em 118.95. 2295, boa. Boa, vamos para o segundo. Trato. Deixando a pista molhada. 6698, evite ataque eco. Por que 698? Evite ataque eco. Evitar ataque eco. Salvador, hoje é 6327, próximo ao ponto de entrada Golf, pronto, decolagem. 327, mantenha o ponto de espera da Golf. Informo que após a decolagem, está restrito ao nível 090, 30 milhas. 090 por 30 milhas, hoje é 6327. Torre Salvador, pastor no meio, atingiu 2 mil pés, estabilizado no lock. Pastor no meio, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 012. Aguardando autorização no 012, pastor no meio. Polico 02, mantenha a posição. Sim. Polico 02, autorizado um táxi até o hotel aguardando. Papá, Bravo, Bravo, se é autorizado decolagem, pista 35, vento 190 graus, 099. 1-2, Libéria esquerda na Delta, mantente na Alfa e chame o Sol, 1-2, no décimo 9. Esquerda na Delta, mantente na Alfa 2, no máximo, 692. Bravo Sierra, decoladas 1-3, chame o controle 1-1-9 desse módulo. 1-9-8, Sierra. Do Salvador, é o Papa, Bravo Sierra. Papa, Bravo Sierra. Conceito radar de ecológico, possível conforme autorizado, Super Mantenha 390, Federão. Sendo para 390, Aeron, Sierra. Autorizado por pista 28, passe pelo meio. Chame o controle salvadora, frequência 119, decimal 35. Salvador, 119, 35 azul, 2789. Controle Salvador azul, 2789, transfere. 2789, desça para 2000 pés, 2789. Para o localizador, curva direita na proa 200, reforma estabilizada. Direita 200, reportar estabilizado, descendo para 2000, localizador azul 2789. Tomativo. Lateral 090 até 30 milhas e mantém os 2500 pés nas metas de decolagem. Afirmo, após a decolagem mantém 2500 pés, após segue o perfil da DAE, 1327. Visual com o pastor na curta, 6327. 6327, após o Eco 1110, autorizado a olhar e manter, cabeceira 28. Após o pastor e mantém 6327. Maintain visual conditions, leave frequency report to return of the Estou no meia, sala no meia, confirme parte. Passou no meia, parte de autoridade. Gente, segue táxi em frente, após libera a direita, estaciona a frequência ali. Libera a direita na próxima, pode ser coisa ali, com problema. Chama a 327, autorizado decolagem, pista 28, vento 190 graus, 12 horas. Autorizado decolagem, pista 28, chama a 6327. será estabilizado. Sigma, até quanto espera? Será para 3? Metro 5, considera a restrição nível 090 até 30 milhas. Firma 17, pode considerar a restrição. Após a decolagem, metro 1 até 2.700 pés, metro 5. Para a cópia, achei só, aluno, dozena, decimal nove. M3, 27, decolada 18, chame o controle, 119, decimal. Vai manter a proa, chama o controle 198, 63, 27. Vai no localizador azul, 2789. Complete a aproximação, torre 18, decimal 95. 1895. Obrigado, bom trabalho. Salvador Azul 2789 na final. Rádio 2789, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informe a chuva leve sobre o campo, que está molhada, ajustando 0 no 2. Hora 0 no 2, 6 na chuva. Pode 2789, reporte visual com campo. Reportará visual. Visão de decolagem com o metro 5. O tráfego já na curta final da pista 28. Tráfego. Rádio 2789, reporte com o visual, a pista é correção, chuva leve a moderada, pista molhada e escorregadinha. 27097, reportará visual. Avistou com 450 azul 2789. Azul 2789 autorizado, pouso pista 28, vento 190 graus na 39. Livre pouso. Azul 2789, solo aos 23, evite ataque delta, libera. Quais são? Evite ataque foi eco, libera na segunda, à esquerda. Chame o solo 1219. Na segunda esquerda, chama o solo 1219, azul 2789. Colhe que gera dois, mantém a posição. Eu matei 28, né? Por isso que eu sinal? 807. Subi, mantém 80, direto coral. Puxando a 37. O X02 segue até na frente, via Delta, mantendo a escuta e mantém a antinalfa. É de pronto, 28, 63, 65. Salvador, 6355. 6355, aguarde. Permite. Rio Azul Lugo, autorizado acionamento. Reporte fato. Não, ou não. Para o 050. 050, correto. Tempo 02 na Delta, chame o som.